corrente uma interrogação. Olhos marejando, garganta sem fala, e uma senzala em cada coração. Esta é a ZYK549, Rádio Cidade das Árvores Limitada, Araras, São Paulo, Brasil, operando em ondas médias, 1.500 kHz. Rádio Cidade, ligada em Araras, a sua melhor companhia. Esta é a ZYK549, Rádio Cidade das Árvores Limitada, Araras, São Paulo, Brasil, operando em ondas médias, 1.500 kHz. Rádio Cidade, ligada em Araras, a sua melhor companhia. Relógio marcando agora 5 horas em ponto, 5 da manhã, então é sinal, hein, gente? É sinal que eu estou chegando aqui na programação da Rádio Cidade, que é sempre a sua melhor companhia, é a sua companheira de todos os momentos na cidade, não é verdade? Estou chegando novamente para fazer aquela companhia boa. Estou chegando, minha gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Sim, muito bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga. Tudo em ordem contigo aí? Tudo maravilha? Bom demais? Legal. Olha eu chegando, gente, abrindo mais uma vez a programação aqui da sua, da nossa Rádio Cidade, nesse novo dia, né? Mais um novo dia em nossas vidas. Hoje quinta-feira, hein? Quinta-feira, dia 20 de maio. Mais uma vez eu te desejo um bom dia, aliás, um excelente dia, né? Um excelente dia pra você. E vamos juntos, né, gente? É isso aí, mais um novo amanhecer em nossas vidas, graças a Deus. É o Everton de Brito, então chegando para te fazer aquela companhia boa até às 6 horas da manhã, aqui com o nosso novo encontro. O nosso encontro com a saudade, onde sempre, né, eu levo para você as mais belas canções do passado, né, as nacionais e também as internacionais. Eu sempre costumo dizer, né? Enquanto você está aí, ó, na cozinha, né, preparando aquele delicioso cafezinho para começar muito bem o dia, para despertar, aquele cafezinho para despertar, é bom demais, né, gente? Cafezinho vai bem em todos os momentos, em todas as horas. Mas agora, no período da manhã, de manhãzinha, é sensacional, né, gente? Sensacional. Para quem é fã de café como eu, por exemplo, não é? Como eu, por exemplo. Olha, cafezinho agora de manhã é sensacional. Então você deve estar aí preparando já o seu. Se não está, daqui a pouquinho já vai preparar. E assim vamos, né, gente? Vamos caminhando então para mais um dia. Então, temos aí, né? Temos toda esta quinta-feira aí pela frente. Eu, Everton de Brito, então peço licença. Isso aí, eu peço licença para a partir de agora te fazer aquela companhia boa. E vamos já abrindo aqui o nosso horário. com a informação do tempo? Vamos lá, então. Vamos com a informação. É agora 5 horas 3 minutos, 5 e 3. Como disse, então, hoje é quinta-feira, semana quase terminando. Aguenta mais um pouquinho aí, hein? Aguenta mais um pouquinho, semana quase terminando, hoje quinta-feira. Já é dia 20 de maio, hein? O mês passando rápido demais também. 20 de maio hoje. Quinta-feira que começa com temperatura amena, bem, não está tão frio como estava ontem, né, gente? Ontem de manhã, o ar estava bem mais gelado em comparação ao dia de hoje, né? Amanhã de hoje, aliás. Temperatura agora em Araras marcando 14 graus. Ontem abrimos aqui o horário com temperatura variando nos seus 13, 12, né? Hoje marcando 14 graus. Nesta madrugada de quinta-feira. Cidade. Ó Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas desejando participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento para que sempre pense no amor de vocês. Consagro-vos a para que o mundo que propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração para que depois de Deus recebemos a rainha incomparável do ditoso número dos vossos servos, acolhendo-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Todo-Poderoso, que tendo escolhido a água, fonte de vida e pureza, para nos dar a graça batismal, fizeste também aparecer no Rio Paraíba a imagem da Virgem Imaculada. Abençoai esta água e fazei que ela nos recorde nosso batismo, para que, purificados de nossa falta, vivamos como cristãos, membros da vossa Igreja, e cheguemos em dia à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Esta é a ZYK549. Rádio Cidade das Árvores Limitada. Araras, São Paulo, Brasil. Operando em ondas médias. 1.500 kHz. Rádio Cidade, ligada em Araras. A sua melhor companhia. Está começando na Rádio Cidade, mais um programa Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade. Até às 8 da manhã, você vai ficar muito bem informado. Bom Dia Cidade. Tudo o que acontece no meio policial. Notícias de Araras, do estado, do Brasil e do mundo. Você fica sabendo aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade. Apresentação, Ederaldo Poi. Cidade.